altimeter steering is 1017, report established on ILS X-ray, runway 10, American Airlines 2. Bom dia, 3171, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, vento de 190 graus com 04 nós. Ali decola na 5808, stand by to copy. Stand by a minute. Stand by 5808. Salvador, bom dia. Sou o 4069. Tá. 3069. Dia 4069, número 2 para copiar, vai chamar. Excelente dia, 3890, na posição número 9, está sempre na informação hotel. Bom dia, Tana 3890 para Recife, 330, prepara Cuca e abaixo de nós. Aguarde, 3890, nível proposto. Muito bom dia, é o Oceaner 6219 com informação Índia. Bom dia, Oceaner. Agora é chamada para copiar, prepara a Dael. Dael, beleza. Se eu puder coordenar o 380, a gente agradece. Gente, 38. Só um minuto. Controle Salvador, bom dia, TAN 3171 no 1600 na Dael Leda. TAN 3171 no contato radar, suba para o nível 320, voe Leda após Leda Bridge. Quando Leda, subindo 320, TAN 3171, obrigado. Salvador. Bom dia, o Gol 1804, fazendo cópia, Galeão. 1804, para dar. E 5-8, copy. Affirmative, sir, go ahead, 5-8. Brasília, flight level 360 via uniform Zulu 17, take off runway 10, right turn, abort, departure, and left out transition. Squawk 5036, Saulo Control 120.80. Webcast 5-8, well, flight level 360 to Brasília, departure, and 10, right turn, departure. Gonna be on all four, departure 11-15, intercept number to the 1-7. Control departure 120.8, from 503, 5-8-3. 5-8-0-8, readback's correct, come back to pushback and start. 5-8-3, thank you, 5-8-3. Azul 4-0-9, copy. Campinas 360, uniforme Zulu 1-6, decola pista 1-0, saída da EL, leda após leda, bridge. Controle 120.8, transponder 5044. Cliente autorizado 360, que é tudo 1-0, leda, bridge. Correto, 4069, chama para o pushback. Down and lock the runway inside. Runway's inside, gear down and locked, American 980. American 980, clear to land, runway 10, wind 182 degrees, 059. Clear to land, runway 10, American 980. Recife 330, upper risk 58. Cola pista 1-0, saída pouca, transição Caju, controle 120.8, transponda 5040. Confirmando 3890, 120.8, controle, sem para pushback acionamento. Back and start out approved, come back to taxi. Xanair 629 copy. Consigo, Xanair. Galeão 380, uniforme Zulu 10, decola da pista 10, saída da EL, leda após leda bridge, controle 120.8, transponda 5046. Autorizado para o Rio Galeão, nível 380, viagem do 10, decola da pista 10, subida da EL Leda, Leda direto a bridge, transponder 5046, controle 1208. Correto, 6291, sem para pushback, saneamento. Câmara A. Boa noite, 04, cópia. Boa noite, 04. Sim, pronto, cópia. Pronto, cópia. Galeão, 360, uniforme Zulu 10. Cola da pista 10, saída da EL, leda após leda bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5045. Autorizado Galeão 360, via Pedro 10, cola da 10, perfil da EL, leda após bridge. Cola 20, décima 8, controle 5045, transponda igual 9804. 9804, correto, para o pushback, senhor. Câmara. Gol do 642, copy. Controle com o 342. Correto, número 42, chame para o pushback, senhor. Romeo, tudo bem. 219, American 980. Recife 1251 no 3325. 3251 3325, bom dia. 3171. Well, 10-5-8-8, we ran this next with 126 people in during some 4 hours, no trade, only 0.1. 5808, taxi via India, it's your holding point, direct tower 118.985. 1017, we're going to taxi via India, holding point 118.95, thank you, good day, 580. American 980 is clearing runway 10. Good morning, American 980, taxi via Alpha, come back to Fort Juliet. Okay, taxi up to Juliet, American 980. Alright, this is Webcat 5808, we see you right now on holding point, running 10, ready for departure. Webcat 5808, clear to line up and take off runway 10, wind 200 degrees, 08 knots. Salvador 804 da Gol, posição 10, solicita que tiver questionamento. Solicitado que tiver questionado, Gol 904, sem táxi. Quem é 904? time. Jan 3153, desça para 2000 pés após a posição pelo, o ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado na LS, que seguir a pista na 0. 2000 pés, o Jan 3153, reportaremos estabilizado na LS. Airborne 20, control 120, correction 120, decimal 8. 1208, good day, ma'am, thank you. Departure, good morning, this is Jet 5808, out of 170 up to 360, we have Arbor LFR. Web 5808. Radio contact on departure, climb and maintain flight level 360, Arbor departure. Arbor departure up to 360, copy that, stairway. 90, volume number 2 in the sector, send it back. Send it back, yes, please. Solo. Salvador, channel 62, 1, back on set. O gol no 804 tem 3 horas e 40, alterna Campinas, POB 127. Gol no 804, fax via Índia, ponto de espera, chame torre em 1895 a gente 1017. 1017 via Índia, ponto de espera 295. nossa retaguarda está autorizada a chegar com o funcionamento. Departure 11-5808, can we fly straight to Alepha? Alepha, direct to Alepha, 5808. Alepha from now, thank you very much, 5808. Continua a aproximação, ajuste no 07. Aproximando com o 07, o Tantra 253. Já agora em frente de solo após a América, passar reto agora, estou autorizado para o espectro sem vento. After the American line is we are here to start the spectrum in Mexico. Ok. São 3153, já avistado, cheque trem, autorizado com o 090, vento 2,00 graus, 099. Baixado, travado, 3153, tem livre pouso. Size 808, climb and maintain flight level 360, call Recife Center 128, correction, 1260, 1288. Switching Recife Center 1260, is unable 1288. Thank you very much and have a nice day, ma'am. Salvador, bom dia, 104, mantém a cabeceira no zero. Solo 28, do pé direito, solo 121, décima 9. Bom dia, tá 35, vou colocar. Bom dia, tá 35, 17 para Brasília. Escute ainda agora, copo. Agora tá na fase, é a série da Brasília. Arbor. Como? Arbor. Solo, CNM, 3 Taxi Alpha, Portion Zulu. Alpha. Bom dia, triplo Romeo Golf, só um minutinho pra copiar. É de Serra Tango, mantenha 5.500 pés, o ajuste em Salvador na 08, ajuste-se aos corredores e reporte para a descida. Bom dia, Gol 175, prepare a Arbor e a guarda de cópia. Queria confirmar, segue, Gol 175. Arbor, após Arbor, eleva. Arbor, Gol 175. Ingresso via Juliette para o portão 3, tá 3, 153. Tem 35 na 7, cópia? Brasília 380, informe Zulu 17, decola da 10, saída da Arbor, após a Arbor Elefa, controle 90.8, transponda 5057. Serra Pompinho. 93 ADN, mas eu tô fechando zero. 6211, taxi, Tia Índia para o ponto de espera, quando lá torre 198.95, QNH 1017. Bom dia, autorizado a linha e decolado no zero, dentro de 190 graus, 079. Bom, meu Golf Cobra. Confirme o pátio que se encontra. Ok, autorizado para Paulo Afonso, nível 2 no zero, via Whisky 1, decola. Pista 17, curva esquerda, cumpre o perfil da Momo após Momo direto. Corrida negativa esquina, na saída Momo após Momo direto de China. Controle 120.8, transponda 5056. Bom dia, após Momo direto devido ao nível 210. Não, se é possível a saída lotar. Mão após mão direto, confirme o PAB autonomia. Seguinte, estou indo para 1895, ajuste 1018, bom voo.